existe a maturidade espiritual, a intelectual, existe a maturidade mental, a emocional. Mas, de certa forma, todo esse tipo, esse viver com maturidade, ele tem uma relação praticamente quase que direta com a compreensão que nós temos daquelas leis naturais, daquelas leis supremas, que são aquelas leis divinas, a lei da reencarnação, a lei do trabalho, a lei da ação e reação, a lei do amor, a lei do sofrimento, a lei do trabalho, já falei, a lei... Enfim, são uma série de leis que são leis naturais que nós só podemos compreender se nós tivermos uma maturidade. Claro, e talvez essa maturidade física, ela não depende muito, porque às vezes muitas pessoas crescem, mas continuam imaturas, ou talvez mais imaturas do que crianças de 10 anos. Mas isso tem alguma questão de crescimento ou não mental. Mas o que nós queremos aqui colocar mais hoje é sobre a questão da maturidade emocional. A maturidade emocional é aquela que faz com que a gente consiga aquele controle diário, né, sobre as nossas ações. Porque já foi falado outras vezes aqui que 70, 80% das vezes nós agimos mais pela emoção do que pela razão. Então, se nós conseguirmos construir uma maturidade emocional, nós vamos conseguir tratar melhor com os contratempos do nosso dia a dia. Então, existe aqui uma definição bastante interessante do Antônio de Mello. Ele coloca assim: a maturidade emocional é perceber que nós não temos a necessidade de culpar ou julgar ninguém pelo que aconteceu ou acontece conosco. Geralmente, nós, seres humanos, nós sempre tentamos culpar alguém por aquilo que aconteceu com algum de nós, ou o que está acontecendo. Ele coloca aqui também uma outra questão. Amadurecer emocionalmente é entender que não existe maior amor do que aquilo que se chama de amor próprio. Amor próprio. Aprender a aceitar o que a vida nos apresenta e seguir adiante. É saber aceitar e, claro, lutar e alcançar aquilo que a vida nos apresenta e seguir adiante. Esta maturidade emocional é muitas vezes, eu diria que a maior parte das vezes, ela é muito mal compreendida por nós e muito dolorosa. Porque às vezes, ou grande parte das vezes, a gente sabe, tem consciência daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos e nós não admitimos. Se nós conseguirmos atingir uma maturidade emocional maior, nós vamos perceber que muitas vezes nós estamos errados. E aí isso é doloroso. É colocado aqui 7 características de pessoas emocionalmente maduras. Claro que aqui é enumerado 7 características que a gente poderia classificar ou nos classificarmos como sendo 100% maduros emocionalmente, 80%, 50%, 30% ou nada. Isso é uma questão de análise de cada um. Isso aqui cada um faça. Isso aqui seria assim, é uma questão de não querer julgar os outros, mas se olhar a si próprio. Cada item que a gente vai falar, para a gente perceber o que somos realmente. Então aqui coloca assim: a pessoa emocionalmente madura, ela sabe dizer adeus. Ela sabe dizer adeus. Ela para de pensar que o passado foi melhor. E ela passa a admitir que nós temos que esquecer o passado, mesmo achando que ele foi melhor que o presente, para nós podermos alçar voo, seguir adiante. Porque essas pessoas que ficam muito presas ao passado, elas não desenvolvem, elas ficam meio que patinando. Uma outra questão: conseguir olhar para o seu passado emocional sem dor. Às vezes as pessoas crescem emocionalmente e elas percebem que no passado, o seu passado, digamos assim, o seu crescimento emocional, a questão emocional do passado, incomoda. Então as pessoas sofrem. Então o que acontece? Já aconteceu, o que aconteceu já aconteceu. Não se pode mudar o que aconteceu. Mas não podemos mudar, mas podemos aprender com os erros e seguir em frente. A melhor coisa dos erros é que a gente aprende com eles. Quem é de nós, seres humanos, que nunca erraram, que nunca erramos? Quem nunca errou? O erro faz parte. Se nós erramos uma, duas, três, bom, na quarta vez, erramos na segunda, na terça, na quarta-feira, quem sabe na quinta a gente acerta. Isso é uma questão de nós termos consciência de que temos que esquecer aquilo que foi errado e tentar não errar mais e seguir adiante com o exemplo do erro. Outra coisa muito difícil aqui, pelo menos para mim: não reclamar de nada. Não reclamar de nada. Isso, a pessoa que não reclama de nada, bom, eu diria que já 50% ele já cresceu, ele já amadureceu emocionalmente. Se nós agirmos mais e reclamarmos menos, estamos crescendo emocionalmente. Agir mais, fazer mais e reclamar menos. Reclamar menos com a família, menos com os filhos, menos com o trabalho, menos com os políticos, que talvez são aquilo que são, talvez não. Reclamar menos com a... e fazer mais, agir mais naquilo que compete a nós. Conseguir ser empáticos. Empáticos quer dizer simpáticos, envolventes, sem se deixar influenciar pelas emoções alheias. Às vezes a gente é simpático, a gente tenta se envolver com as pessoas, tenta ajudar, mas a gente, às vezes, nós se envolvemos emocionalmente. Isso não vai ajudar as outras pessoas e nem a nós. Porque as pessoas que tentam ajudar os outros, elas têm que ter uma visão própria, a razão, a razoabilidade, o discernimento, a compreensão das coisas. E no momento em que a gente se deixa levar pela emoção das coisas que estão acontecendo, às vezes, de forma negativa com outras pessoas, isso não nos deixa pensar direito. Então, crescer, amadurecer emocionalmente, é não se deixar envolver com as emoções dos outros, se nós queremos ajudá-los. Não se castigar pelos erros cometidos. Mais uma vez a coisa colocada aqui. Se nós cometemos um erro, e todos nós cometemos, não adianta a gente querer se castigar. Isso aí se chama até de uma autoflagelação. Existe em outras religiões, em outros conceitos religiosos, a autoflagelação, né? Porque eles erraram, eles acham que erraram, ou têm certeza que erraram, e eles se autoflagelam, eles se batem, eles se punem. A autoflagelação emocional é pior ainda. Então, os nossos erros, as nossas falhas, nos permitem enxergar os caminhos que não devemos seguir. Quer dizer, a coisa é tão lógica, tão sensata, né? Que todos os erros e todas as falhas que nós cometemos, todos os dias, ou alguns dias sim, outros não, eles servem para a gente perceber que esses caminhos a gente não deve tomar. E às vezes nós somos teimosos e nós continuamos a seguir esses caminhos do erro e das falhas. Em último, né? Aprender a se abrir emocionalmente. As pessoas que cresceram emocionalmente, que têm uma maturidade emocional, ela se abre mais facilmente nas suas emoções. Então, as couraças emocionais, que ele chama, né? É aquela couraça que existe ao redor de nós, que faz com que a gente, muitos não choram. Muitos não conseguem nem sequer expressar uma emoção, não conseguem expressar nada. Essa couraça emocional pertence ao passado, aquela questão emocional do passado. Então, nós temos que esquecer essa couraça emocional e, nessa maturidade emocional, assumir o controle da própria vida. Assumir o controle da própria vida. E fazer com que a vida seja um prazer e não uma obrigação. Isso é ser elevado, é ser maduro emocionalmente. Essa vida, a gente diz aqui, na questão social, na questão do trabalho, na questão da relação com nossos amigos, na questão da família, que não seja uma obrigação, mas que seja um prazer. Se no meu trabalho ou no trabalho de alguém existe aí já uma obrigação e não um prazer, bom, uma sugestão é mudar de trabalho, porque aí já não está acontecendo aí um crescimento emocional. Então, aqui fica a proposta de reflexão para que a gente perceba, que a gente faça uma autoanálise aonde é que nós realmente estamos nessas questões aqui, em que patamar nós todos estamos. Obrigado.